Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu tô chegando e 2013 tá indo embora. Tá pego no beicinho de uma pulga. A discoteca do Cleitão vai apresentar hoje pela primeira vez o cantor Juliano Moreno. Na Faculdade da Música, o mestre Giliardi. A frase irretocável é do venerando Buda. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 97. Deus, o Senhor do Mundo. A dica de hoje, pense positivamente em 2014. E no Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música que eu não conhecia, mas que eu tive um pedido aqui que vou tocar daqui a pouco. Na trilha sonora da minha vida, um dos maiores sucessos do trio Parada Dura, para Oswaldina Ferreira de Anápolis, no estado de Goiás. A sugestão do Beijar, uma das mais belas canções do ano de 2013, composição do Moacir Franco, Sérgio Reis e o próprio Moacir, Questão de Tempo. O programa Cleito Aguiar tem o patrocínio O Porte Jeans, O Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José Furacão. Tu me levas à loucura quando veste essa blusinha, com esse umbiguinho de fora, o decote bem cavado e as costas nuazinha. O teu rosto tão bonito, de criança bem mimada, passa feito um furacão e o meu pobre coração chega muda de pancada. Tu me levas à loucura quando veste essa blusinha, com esse umbiguinho de fora, o decote bem cavado e as costas nuazinha. O teu rosto tão bonito, de criança bem mimada, passa feito um furacão e o meu pobre coração chega muda de pancada. Meu bem, não tem mais jeito, você já me conquistou, encheu meu peito de paixão e de amor, e o nosso romance não teve nem começo. Mas se um dia eu descobri teu telefone ou endereço, pra te ganhar até me viro no avesso, eu quero teu amor de qualquer preço. Tu me levas à loucura quando veste essa blusinha, com esse umbiguinho de fora, o decote bem cavado e as costas nuazinha. O teu rosto tão bonito, de criança bem mimada, passa feito um furacão e o meu pobre coração chega muda de pancada. Tu me levas à loucura quando veste essa blusinha, com esse umbiguinho de fora, o decote bem cavado e as costas nuazinha. O teu rosto tão bonito, de criança bem mimada, passa feito um furacão e o meu pobre coração chega muda de pancada. Meu bem, não tem mais jeito, você já me conquistou, encheu meu peito de paixão e de amor, e o nosso romance não teve nem começo. Mas se um dia eu descobri teu telefone ou endereço, pra te ganhar até me viro no avesso, eu quero teu amor de qualquer preço. Flávio José Furacão, para o Marcelo Marães. Ele é daqui de Brasília e vem fazer parte do Facebook Perfil Número 2 do Cleito Aguiar. Ô Marcelo, seja muito bem-vindo, um abração para você. Essa canção que eu vou cantar agora, ela retrata um fato que aconteceu aqui. Um cidadão, pobre, casou, ele era corretor de imóveis, classe média, casou com uma moça muito rica, e ele quis dar a ela o padrão de vida que ela tinha, mas que ele não era capaz de dar. Se endividou e acabou passando uma corda no pescoço e se matando. Isso aconteceu de fato aqui em Brasília. E eu fiz essa música para falar dessas mulheres, cara demais da conta, que o marido não aguenta. O avô do João, Cleiton Aguiar, a prova dos 9. Por força das circunstâncias foi que eu te deixei. Eu não podia esperar que a vida melhorasse para poder comprar o teu sustento, mulher. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. E o pior de tudo isso é que logo no outro dia muitos apareceram para dar-te o que eu não pude. Mas podes ter certeza, depois das 10 da noite, no silêncio do teu quarto, não tens mais o que eu te dava. Porque, mulher, tirada a prova dos 9, verás que pouco vale tudo que te rodeia. Nada existe de mais pobre do que mansão sem amor. Nada existe de mais triste do que saudade batendo um peito se remoendo sem poder voltar atrás. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. E o pior de tudo isso é que logo no outro dia muitos apareceram para dar-te o que eu não pude. Mas podes ter certeza, depois das 10 da noite, no silêncio do teu quarto, não tens mais o que eu te dava. Porque, mulher, tirada a prova dos 9, verás que pouco vale tudo que te rodeia. Nada existe de mais pobre do que mansão sem amor. Nada existe de mais triste do que saudade batendo um peito se remoendo sem poder voltar atrás. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. Cleiton Aguiar cantou dele, a prova dos 9 para Vilma Aparecida Martins. Ela é de João Pinheiro, nas Minas Gerais, mas mora aqui em Brasília. Um abração para o pessoal lá de João Pinheiro, no tempo do meu amigo Zé Pinico, eu cantei lá muitas e muitas vezes. Ah, moda bonita, isso aqui faz tempo. É Vinha, de tanto amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Amor, ah, eu enlouqueci. devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. A saudade vai chegar, e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, se eu chorar. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, quando nos olhos teus, a saudade vai chegar, e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, é Vinha de Tanto Amor. Quando essa música fez sucesso, eu era um garotão, faz tempo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. 2013 tá acabando, mas 2014 tá chegando aí com promessa de muita festa. Vai ser um ano de muita expectativa, muita festa, né? Vai ser um ano de eleições, vai ser o ano da Copa do Mundo no Brasil, muitos eventos acontecendo, e você precisa prevenir, viu? Você precisa reservar logo o show do artista que você quer levar para sua cidade, para você não correr o risco de chegar na hora H, você não ter aquele que você queria ver cantando aí na sua cidade, né? Se você ligar para a RBM Música, você já pode reservar desde lá, desde já o seu artista, pelo telefone 61-9981-3601. 61-9981-3601, você vai contratar o show da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Djalma e Nilcinho, dos Canarinhos do Brasil, Eliane e Samuel. Você contrata o show do Cleiton Aguiar, do Chico Rei Paraná, do de Paulo e Paulino e também do Amado Batista. É só ligar, 61-9981-3601. Esse menino já tem muitos anos que ele está fazendo sucesso, mas esse ano, quando parecia que a carreira dele ia dar uma mornada, ele deu uma sacudida e explodiu de novo, né? Luan Santana, Donzela. Vem jantar à luz de velas, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Ei! Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Vem, é uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de vela, com flores na janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é a bela. Vem, minha donzela, vem dançar comigo, vem. Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. Oi. estou sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Fica à vontade. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de vela, com flores na janela, fazendo aquele jeito com minha vela. Acordar com um beijo da minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é a bela. Jantar à luz de vela, com flores na janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo da minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é a bela. Ai, minha donzela, que cheirosa que você é. Luan Santana, donzela pro meu amigo, meu primo José Henrique Rosa, lá em Belo Horizonte. Ele que chega para fazer parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar, recebendo o número 489. José Henrique, filho da tia Olga e do tia Adélio, seja muito bem-vindo. Viu? Um abração para você. No dia 1º eu vou fazer um programa especial tocando os maiores sucessos do ano de 2013, aquelas músicas que realmente bombaram em 2013. Alô, meus amigos de São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais. Lá o Diego, a Jaqueline, aquela turma boa. No mês de junho tem show aí, viu? Chico Rei Paraná e Cleiton Aguiar com seu grupo Feijão Tropeiro. Vai ser no mês de junho, aí em São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Um abração pro Diego e pro prefeito Kleber Sabino. É uma alegria, não conheço ainda São José do Mantimento, vou conhecer fazendo aquilo que eu mais gosto, que é cantar para vocês aí, tá bom? Eu vou tocar agora uma música bonita, apaixonada, atendendo o pedido da Elisângela Jesus de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, onde o nosso programa vai ao ar pela Portal FM. Elisângela, um beijão para você, muito obrigado por você ter participado muitas vezes aqui do nosso programa, e você pediu e vai ouvir. O Goiano da Voz de Mel, Eu Não Sou Cachorro Não. Amigo, por favor, leve essa carta e entregue aquela ingrata. Diga como estou. Com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se essa cartinha falasse pra dizer aquela ingrata como está meu coração. Do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou e perguntou por quê. Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só me apresentava. O cheque no final do mês, você não respeitou. Te amou demais, ela abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida. pior coisa do mundo. É amar sendo enganado. Quem despreza um grande amor não merece ser feliz, nem tampouco ser amado. Tu devias compreender que por ti tenho paixão. Leonardo do Valdir Soriano, Eu Não Sou Cachorro Não, para o Jairo César de Sorocaba, São Paulo. Ele está me informando que a rádio dele, a Rádio Clube Tropical lá de Sorocaba, está transmitindo o programa Cleiton Aguiar. Ô Jairo, um abração para você, viu? E muito obrigado por você estar hospedando a gente aí. Um abração pro pessoal de Sorocaba e do Brasil e do mundo que escuta o programa pelo www.radioclubetropical.com.br, onde o nosso programa passa às 14h. A sugestão do Beijar, uma das canções mais lindas do ano de 2013, Sérgio Reis e Moacir Franco, Questão de Tempo. Tô sonhando quase toda noite e que você foi embora. Vejo um trem sumir na escuridão e eu na plataforma. Cada vez você está mais distante e eu tô mais pequeno. E desperto com a mão vazia no meio de um aceno. Acordei com os olhos molhados, soluçando com você do meu lado. Porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Acordei com os olhos molhados, soluçando com você do meu lado. Porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Como é triste escutar palavras que eu não mereço. Que bobagem eu falando tanto a uma estátua de gesso. Tô julgado, preso, condenado e já sei a sentença. Nem a morte pode ser pior que a tua indiferença. Com os olhos molhados, solucei com você do meu lado. Porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Com os olhos molhados, com você do meu lado, seu amor foi como um vendaval. E eu um catavento, só um catavento. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara, aponta o sucesso. Sérgio Reis e Moacir Franco, Questão de Tempo. Mas o Flavinho não divulga só os grandes nomes, não. Se você estiver começando, como Eliane Samuel, como Wagner Simão, que ele está divulgando, né? Você pode ligar 61-9981-3601, 9981-3601, que você vai ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, que é especialista nas emissoras de rádio de Minas Gerais. No próximo bloco, Trio Parada Dura, Eliane Samuel e Rio Negro e Solimões. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Oswaldina Ferreira, de Anápolis, Goiás, ela que curte o nosso programa pela nossa FM lá de Anápolis, conterrânea do Walter Lima e do Luiz Giribito, Luiz Alberto. Cleiton, eu há muitos anos atrás tive um namorado, a maioria da trilha sonora da minha vida é romance no meio, né? E naquela época, Cleiton, tinha uma música que estava fazendo muito sucesso e todas as vezes que essa música toca eu viajo para o passado. Oswaldino, um grande beijo para você, muito obrigado pela audiência. E tá aí, você pediu e eu vou trazer. Na trilha sonora da Oswaldina Ferreira de Anápolis, Goiás, Trio Parada Dura, do Ronaldo Adriano, Blusa Vermelha. Zé Henrique e Gabriel! Figura do Trio Parada Dura! Oi, gente. Na parede vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto num canto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, dou ao guarda-roupas e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Segura ali, parada dura. Sai pra lá. Quebra tudo. Levanto e vou ao guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Espero, rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse Trilha sonora da minha vida, trio Parada Dura, Blusa Vermelha, e essa com certeza faz parte da trilha sonora da vida de muita gente, né? Cleiton, eu sou um mineirinho que curte o seu programa pelas ondas da 90,9 FM e já tô pedindo a música tema da virada do ano aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Essa dupla que é sucesso garantido. Essa toca no meu Fusca. É o Leandro Balbino, lá da Super 90. Ele curte o nosso programa pela Super 90 de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Um abração pro Neymar, pra Vânia, pra aquela turma boa que curte o nosso programa. Nossos colegas de trabalho da Super 90, lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Esses meninos estão conquistando o Brasil. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Sai do seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, décima-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente. Lá de Itarana, no Espírito Santo, onde o nosso programa vai ao ar pela Itamix FM. Um abração para os nossos colegas da Itamix, os nossos ouvintes, né? Muito obrigado por nós estarmos mais um ano nessa parceria de grande sucesso. A Martinha Bonatti pediu, ela entrou em contato comigo pela internet. O bom é isso, as pessoas pedem pelo site da Rádio Estúdio, pedem pelo meu Facebook, pelo telefone, tudo quanto é jeito, né? A gente atende de qualquer maneira. Martinha, um grande beijo para você, viu? E tá aí, você pediu e eu vou trazer. Rio Negro e Solimões, La Bella Luna. Pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Oh, lua de cosmo no céu estampada, permita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Thank you. pense, que eu sinta, que eu fale. Tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Ó lua de cosmo no céu estampada, permita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Rio Negro e Solimões, La Bella Luna. No próximo bloco, eu tenho uma dica muito importante para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu gravei esse programa que você está escutando hoje, eu gravei no dia 24, na véspera de Natal. E logo de manhã, eu ganhei o melhor presente de Natal que eu já ganhei na minha vida. Saiu publicado no Diário Oficial da União a autorização número 7.903, de 23 de dezembro de 2013, da Anatel, autorizando que a ECC, Empresa Coromandelense de Comunicação, execute serviços de frequência modulada na localidade de Coromandel, Minas Gerais, mediante a utilização da radiofrequência de 95,5 MHz. Né? Então, depois de 24 anos de luta contra a burocracia, finalmente, no dia 24 passado, eu recebi a autorização para colocar no ar a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais, a 95,5 FM. Um grande abraço aos meus sócios, o Hélio Aguiar e Humberto Neiva, que vão ser os diretores da emissora lá. Eu continuo em Brasília, vou participar, claro que vou ter meu programa lá, mas eu vou continuar aqui em Brasília, e o Hélio mais o Humberto vão tocar a rádio pra gente lá em Coromandel. Eu quero agradecer muito ao deputado Eduardo Gomes, que me levou ao ministro Paulo Bernardes, que se não fosse isso, essa rádio não sairia. A burocracia, gente, vocês não têm noção, é terrível. Mesmo com a ajuda do ministro, eu demorei mais de um ano para concluir um processo que já vinha. Isso depois de já ter sido publicado a rádio no Diário Oficial, a concessão. Só o restinho final da burocracia demorou mais um ano e meio, né? Para vocês verem que monstro é a burocracia do Brasil e o mal que a burocracia faz ao Brasil. Mas, de qualquer maneira, a partir de agora é só felicidade. E breve nós vamos estar anunciando aqui o dia da inauguração com o maior show que aquela região já viu, né? Muitos artistas já confirmados e outros grandes nomes da música brasileira também estarão presentes lá. Eu quero comemorar, quero tirar o atraso desses 24 anos, né? E você vai conhecer, você vai poder assistir no Brasil inteiro também, pela internet, a programação da 95,5 FM de Coromandel. Minha amiga, eu sei que você cuida bem de você, mas para você ficar mais bonita e com mais saúde, já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, o Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61 6993. 6135326993 no horário comercial. E se disser que ouviu esse recado no programa Cleito Aguiar, você vai ter 2% de desconto em cada produto. Por ômegas, é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é uma dica muito simples, mas muito eficiente. A gente é pura energia. Nós somos aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós projetamos para nós mesmos tem uma influência enorme no dia a dia da nossa vida. Eu conheço pessoas absolutamente positivas e conheço pessoas absolutamente negativas. As pessoas negativas, tudo para eles não está bom. Eles acham que se sair de casa, meu Deus do céu, não vou sair de casa, porque se eu sair de casa, um carro vai passar, vai jogar lama em mim, vai me atropelar, vai me matar. Eu não posso chupar esse picolé, porque se eu chupar esse picolé, eu vou ficar gripado, eu vou pegar uma pneumonia, eu vou morrer. Então a pessoa pega tudo aquilo que poderia acontecer de bom na vida dela e transforma em coisa ruim. Já eu sou do outro tipo, eu sou do tipo positivista, eu sou do tipo otimista. Eu acordo de manhã pensando que as coisas boas vão acontecer. Aí você vai perguntar, Cleiton, mas não acontece coisa ruim na sua vida? Claro que acontece. Eu só não dou importância para elas. Quando eu escorrego, eu caio, ao invés de eu ficar no chão chorando, eu levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima, né? E por isso é que as coisas boas acontecem na minha vida. Vocês vejam, eu demorei 24 anos para conseguir sair a minha rádio e não desisti. Não desanimei. Fizeram de tudo, me sabotaram. Fizeram de tudo para eu desistir. Não desisti, o dia chegou. Entendeu? Se eu fosse pessimista, tinha largado. Ah, vou largar para largar. Não. A gente não larga nada para lá. A gente luta por aquilo que a gente acredita. Com otimismo, né? Com alegria e projetando energias positivas. Faça isso. Pense positivamente o ano de 2014. Olha, vai acontecer só coisa boa, isso, isso, isso, isso. Vão acontecer coisas ruins? Vão. Mas você não valorize. Você, se tiver que sofrer, sofra, passa para lá e vá em frente. Pense positivamente que a sua vida vai melhorar. Lançamento nacional, Emílio e Eduardo, Outra Vez Vou Te Amar. Tudo que eu olho, só vejo você. O meu pensamento não sabe te esquecer. É uma saudade que virou obsessão. Invade a minha alma, enlouquece o meu coração. E pra resumir, sem você aqui tudo é solidão. Isso é amor, é amor, não é uma ilusão. Morrendo de saudade de você. Abracei o teu retrato e chorando eu te liguei. Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Hoje eu acordei morrendo de saudade de você. Abracei o teu retrato e chorando eu te liguei. Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Tudo que eu olho, só vejo você. Pensamento não sabe te esquecer. É uma saudade que virou obsessão. Invade a minha alma, enlouquece o meu coração. E pra resumir, sem você aqui tudo é solidão. Isso é amor, é amor, não é uma ilusão. Acordei morrendo de saudade de você. Abracei o teu retrato e chorando eu te liguei. Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Hoje eu acordei morrendo de saudade de você. louco e chorando eu te liguei. Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Será que outra vez eu vou te amar? Será que outra vez eu vou te amar? Emílio Eduardo, outra vez vou te amar. Música nova e com certeza sucesso novo, né? O Matheus Freitas, de Fortaleza de Minas, lá nas Minas Gerais, ele é o diretor da Difusora FM lá, e ele me pediu uma música para atender um pedido da dona Margarida. Cleita, dona Margarida é super fã da nossa rádio e super fã do seu programa, e eu não tinha a música, o Matheus mandou para mim, e eu vou atender agora a dona Margarida. Dona Margarida, um beijão para a senhora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A senhora pediu e eu vou trazer no Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Meu Menino Jesus. Seu amor, um sinal. Que em toda casa alegria seja pra todos igual. Brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, ponha na mesa de alguém o que esse alguém sempre quis e não tem: felicidade também. Toda casa alegria seja pra todos igual. Brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu a estrela do Salvador. peço, menino Jesus, ponha na mesa de alguém o que esse alguém sempre quis e não tem, felicidade também. Felicidade também. Felicidade também. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, meu menino Jesus. Ah, a nota boa de hoje. No convento, a madre superiora de 98 anos de idade estava no leito de morte, dando os últimos suspiros, né? Em volta, aquele monte de freira guardando o desfecho, rezando, né? Aí uma freira trouxe para ela um leite quentinho. Ela tomou só um gole e empurrou a xícara para lá, não quis mais, né? Aí a freirinha foi levar o copo na cozinha. E chegou lá, ela viu assim em cima do balcão uma garrafa de uísque. Ela teve uma ideia. Ela colocou uma talagada de uísque no leite e voltou lá e colocou na boca da madre superiora de 98 anos que estava para morrer. Ela tomou um golinho assim, aí tomou mais um golinho, mais um, tomou o copo todo, secou o copo, né? Aí ela começou a ficar mais animada, a cor dela voltou, ela ficou mais corada. Aí as freiras em volta falaram para ela assim: madre, madre, nos dê uma última palavra de sabedoria antes da senhora morrer. Aí a madre superior abriu os olhos assim e olhou para elas e falou assim: olha, não vendam essa vaca. Ai, a freira gostava de uma manguaça também. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61 99981 3601 61 99981 3601. Uma exclusividade RBN Música. Olha, eu não posso queixar do ano de 2013, não. Como sempre, um ano de muito trabalho, mas graças a Deus de muitas realizações. E há alguns meses atrás, eu recebi na minha casa a visita do Jefferson Borba, que é o proprietário da confecções da jeans, né, do Oporte Jeans, lá em Toritama, Pernambuco. Ele veio me procurar para anunciar o produto dele no meu programa, nós começamos a anunciar, ele me mandou umas amostras de jeans, eu comecei a usar, achei o jeans muito bonito, muito confortável, mostrei para minha mulher, para os meus amigos, todo mundo gostou, E aí eu pedi para ele me mandar umas 100 peças para eu fazer uma experiência. Foi que nem sorrisal, chegou, não demorou uma semana, acabou tudo sem eu sair de casa. E aí eu decidi que eu ia ser um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília, e posso garantir para vocês que é um excelente negócio. Eu pego, eu compro lá da Porte Jeans, coloco 100% em cima e ainda vendo muito mais barato do que a concorrência. E com isso, o nosso negócio está deslanchando, já estamos montando distribuidoras aqui na região de Brasília e vai acabar se transformando num grande negócio, uma coisa que eu não estava nem esperando, né? E você pode fazer a mesma coisa, você pode ser um representante ao Porte Jeans aí na sua cidade. Calças, bermudas, saias, mini saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica, né? É muito simples, você liga para mim no telefone 61998136601. Isso aqui não é para comprar uma ou duas calças, não. É para você ser um representante, para você comprar para revender, entendeu? Você começa fazendo pequenos pedidos, logo, logo você vai estar com a sua loja, eu tenho certeza disso. Os telefones 61998136601, 99813601 da Vivo ou 81438802, 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país, super rápido, 2-3 dias, está chegando aí onde você mora, né? Ligue agora e transforme-se num revendedor ao Porte Jeans. O Jeans do Brasil. Esse jeans é bom mesmo, né? Nós estamos pensando até em montar uma fábrica dele lá no estado do Tocantins. Aniversariando hoje, Cleuci Queres Alves Garcia Fonseca, André Persa, Antônio Gersi Carvalho Barroso, o Jesus, um garoto de 15 anos, a Eliane Danzi. E no último dia 25 aniversariou o seu Arlindo, que é o avô da Kate L. Reis. Mas ela me falou, quando ela me falou, o programa já tinha gravado, eu prometi para ela que hoje eu ofereceria a oração pro seu Arlindo também, né? E para você que está de aniversário hoje, eu não estou sabendo, eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer o Salmo 97, Deus o Senhor do Mundo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 97. O Senhor Deus é rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente, e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor, Deus Altíssimo, Tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Ei, mas é bonito esse Salmo 97, né? Aliás, a Marcinha fez um CD com 30 salmos que você pode comprar pagando apenas R$15 pelo Projeto Confiança. Você pede, mande um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Ela vai mandar para sua casa, você só paga R$15 por CD, já com despesa de correio e tudo. Depois que você receber na sua casa, você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica e faz o depósito, tá bom? Abraçando o meu amigo Eurico Fontes, da Tocantins FM, lá na Indianópolis, no estado do Tocantins. Eurico, abração para você, abração para Arla Maia, aquela turma boa da Tocantins FM. Muito obrigado, viu? Tocando bastante lá a música de Eliane e Samuel. Quer me agradar? É só tocar a música de Eliane e Samuel. Eu vou trazer o lançamento nacional. O Zé Mulato Cassiano, essa música conta aquele trágico acidente que aconteceu com eles, né, com o Zé Mulato, com o Dr. Laerte Bessa, com o Leonardo, com o Tatão e com o outro amigo deles. E ele narra isso nessa música. Lançamento nacional, Zé Mulato e Cassiano, Triste Passagem. Seja louvado em qualquer situação. Eu tenho sérios motivos pra fazer a louvação. Por nenhuma folha cai sem a sua permissão. Entender e agradecer é o dever do cristão. Não posso chamar de sorte e nem pensar que sou forte, mas fui poupado da morte, só o Pai sabe a razão. Deus me deu por sua graça tempo pra reflexão, me corrigir consciente de alguma imperfeição. Tem me concedido forças pra enfrentar a provação, de continuar cantando se essa for minha missão. Pra atingir essa meta de uma maneira discreta, eu peço aos anjos poetas que venham me dar uma mão. Registrar essa passagem é minha obrigação, pra não faltar com dever no dom da composição. Éramos cinco amigos, na verdade cinco irmãos, Arisson, Leonardo e eu, Laerte, Bessa e Tatão. Saímos pra viajar sem ao menos suspeitar que iríamos encontrar uma dura provação. Logo depois de Jussara, sem haver explicação, ouvi o capotamento de grande destruição. Nós ficamos semi-mortos, Laerte e eu. Então, Arisson ficou ferido, só Leonardo ficou são. E nessa triste passagem, mas com uma bela bagagem, fez a última viagem nosso amigo Sebastião. Tatão, fico saudade, Arisson, 3 anos depois morreu. Dos 5 ficamos 3, até quando Deus quiser, Leonardo, Laerte. Zé Mulato e Cassiano, Triste Passagem para Nayara, uma morena bonita lá de Cícero Dantas, na Bahia, que está chegando para fazer parte do perfil número 2 do Facebook do Cleito Aguiar. Nayara, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Lá de Bom Retiro, Santa Catarina, o Edson Possente me mandou uma mensagem. Cleiton, mande uma música pro meu filho Emerson, que se formou no terceirão hoje, agora rumo à faculdade de Direito. Ele já conseguiu a bolsa pela prova do Enem. Ô Emerson, parabéns, rapaz. Ô Edson, um abração para você. Ô Cleiton, mande uma música do Goiás. Eu sou um pai muito orgulhoso do filho que tenho. Um abraço, amigo. Fique com Deus. Edson, para você e pro Emerson, tá aí. Você pediu e eu vou trazer. Durval e Davi, Meu Natal Sem Mamãe. Cai a noite natalina, nascimento de Jesus, toda a terra se ilumina, tudo é festa, tudo é luz, mas minha alma está vagando. Eu chorando estou passando, sem mamãe outro Natal. E amarga ironia, chorando estou passando, sem mamãe outro Relembrando Goiás, Durval e Davi, Meu Natal Sem Mamãe. A frase irretocável do programa de hoje é de Buda. Três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. Três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e a verdade é a frase irretocável de Buda. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Juliano Moreno. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, essa semana não tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Nós estamos de recesso. O programa volta na terça-feira, dia 7, tá bom? Dia 7 nós estamos aí com um novo programa no ar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Juliano Moreno. Vem cá, vem cá. Caros amigos, nesse instante agora, peço licença pra poder cantar. Eu sei que a música pra ter sucesso tem que ter te pego ou vou te pegar. Infelizmente hoje o mundo é esse, é pega, pega, beija e faz, faz, faz. É só besteira a todo momento, hoje é em casamento, nem se falam mais. Vem cá, vem cá, vem cá, não tem mais jeito não. Agora é faz, faz, faz, pega, pega e traição. Respeite amor sincero, virou recordação. São belas melodias transformadas em palavrão. Vem cá, vem cá, vem cá, não tem mais jeito não. Agora é faz, faz, faz, pega, pega e traição. Respeite amor sincero, virou recordação. São belas melodias transformadas em palavrão. Mas as famílias são maravilhosas, buscam respeito em primeiro lugar. Desliga o rádio ao ouvir bobagem, quando sacanagem alguém vem cantar. A liberdade de expressar tem feito tantos desrespeitos, é só Deus pra mudar. Vem cá, vem cá, vem cá, não tem mais jeito não. Agora é faz, faz, faz, pega, pega e traição. Respeite amor sincero, virou recordação. São belas melodias transformadas em palavrão. Vem cá, vem cá, vem cá, não tem mais jeito não. Agora é faz, faz, faz, pega, pega e traição. Respeite amor sincero, virou recordação. São belas melodias transformadas em palavrão. Vem cá, vem cá, vem cá, não tem mais jeito não. Agora é faz, faz, faz, pega, pega e traição. Respeite amor sincero, virou recordação. São belas melodias transformadas em palavrão. Vem cá, vem cá, vem cá, não tem mais jeito não. Agora é faz, faz, faz, pega, pega e traição. Respeite amor sincero, virou recordação. São belas melodias transformadas em palavrão. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Juliano Moreno, Vem Cá, Vem Cá. Quem me mandou essa música foi o Alan Sérgio, lá da Shalom FM em Cuiabá, que retransmite o programa Cleiton Aguiar com grande audiência. Ô Sérgio, muito obrigado aí pelo carinho, pelo apoio que você está dando à música de Eliane Samuel, que já está estourada lá em Cuiabá, né? E se você gostou da música do Juliano Moreno, é só pedir que eu toco de novo. O telefone é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do Cabelinho Arrepiado, a Faculdade da Música vai trazer o mestre Giliardi, Coisa de Nós Dois. Se um dia em sua vida você amar assim como eu amei você, se você sentir o que eu senti, vai saber o que é sofrer. No instante, se você passar os momentos que eu passei, com certeza você vai ficar do jeito que eu fiquei. Jamais esqueça que os momentos de ternura ainda existem, como existem em saudade. Jamais esqueça que essa tal felicidade não se adquire com tanta facilidade. Jamais esqueça que os momentos de ternura ainda existem, como existem em saudade. Jamais esqueça que essa tal felicidade não se se adquire com tanta facilidade. Você ama, não lhe corresponder. Você vai lembrar que eu vivi o mesmo por você. Nessa hora faz de conta que eu morri. É melhor assim. O que você fez comigo? Eu não quero que aconteça com você. Jamais esqueça que os momentos de ternura ainda existem como existem em saudade. Jamais esqueça que essa tal felicidade não se adquire com tanta facilidade. Jamais, jamais esqueça que os momentos de ternura ainda existem como existe em mim saudade. Jamais esqueça que essa tal felicidade não se adquire com tanta facilidade. Jamais, jamais esqueça. A Faculdade da Música apresentou o Mestre Giliardi, o homem que chegou a ameaçar o sucesso do Roberto Carlos. Coisa de nós dois. Sucesso novo de Michel Teló, Levemente Alterado. E aí, tá tudo girando, hein? Relaxa aí, que eu tô bem. Vem de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje. Eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh, oh. Vem. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Hey! E aí, Bruninho e Davi? E aí, Michel? Como é que tá, rapaz? Aqui tá meio embaçado, e aí? Tá tudo girando, hein? Vamos lá, vai. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. A noite apenas começou, galera. Chega aí, vai, vai. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá. E tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Aqui tá muito bom, vai. Vamos ver a turma cantando, como é que é? E tá tudo girando. E com esse sucesso do Michel Teló, Levemente Alterado, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir Programa Cleiton Aguiar.